Boa noite, São Paulo, ainda estou acordado, dando um trago na vida, relembrando do passado. Fico bolado com os manos errado, mas sigo em frente com a trupe aliado. Na bandana suor, estradas que não percorri, vou seguir, quero ver tudo que ainda não vi. Minha família sorri, laço de amor vou unir. O elo da corrente não posso quebrar, deixa estar, Superman, superstar. Desacreditar, só pra balançar um a mais, quer é mais. Se Tupac é por nós, quem será contra nós? Não estamos sós, ouça minha voz. Um, dois, drão. Velha escola me dá inspiração. Eu canto no tom, eu tenho um dom. Antigo pavilhão, minha nova formação. Respeito o camburão. Eric 12 pondo fogo no pavio. A micha caiu, me produziu. A pipa subiu. Vitória, poder e glória. Eu quero dólar. Homem que não sonha, não escreve história. Quantos tombos nessa vida já tomei. Levanto, ergo a cabeça, me armo de vez. Se o buraco é mais embaixo, desço lá e relaxo. Minha trilha sonora eu mesmo faço. Depois é se jogar, estilo gangsta. Bandana na cabeça, no pé o all-star. As ruas agora tem verdadeiro nome. Uma a mais, as gangues reais, sua mente consome. Me dá luz, meu mentor Tibiriçá. Viva todos os orixás, minha proteção, Oxalá. Com quem tô, com quem vou, abaixo de Deus, só nós, né? Não negou. Eu sou gueto boy, eu sou gueto sim, do princípio ao fim. Sempre na fé, neguinho, velha escola, quero você de volta. Venderam seu corpo, sua alma me conforta. Tenho uma missão e não vou parar. Um a mais, eu tenho uma missão e não vou parar. Um a mais, eu tenho uma missão e não vou parar. Um a mais, eu tenho uma missão e não vou parar. Um a mais. Tenho um resgate, tenho uma missão. Ressuscitar o rap e devolver pros meus irmãos. Não importa de que forma vou fazer, a qualquer custo, qualquer hora, faça acontecer. Seja na rua, seja no estúdio, já não me iludo com as promessas do mundo. Preciso me aliar, me reforçar. Toda cultura de rua que quiser pode chegar. Sentido aclimação, glicério baixada. Low bike pedalada, no iPod funk da pesada. Passando pela moca, los manos ticanos. São outra vida, atitude e revolução. Um salve, um abraço, tamo junto, né não? Unido pela fé, eu sigo com quem é. É, um a mais, só se Deus não quiser. Tô no sacode pro que der e vier. Mano, o rap que fizeram com você, pouca ideia, pouco proceder. É o jabá sem nenhuma coerência. Letra sem sentido, MC de aparência. Não representa de pé o que escreve sentado. Abre o olho, louco, fica ligado. Mano, o rap fica olhando as fotos do passado. Me revolto e fico sonhando acordado. Sinto falta de você, me pego chorando. Quantas noites em claro eu passo orando. Não vou causar drama, nem busco a fama. Mas nunca esqueça, nem abandone quem sempre te ama. Mantenha a postura, atitude, velho proceder. Não deixe que o play barrigo estrague você. Não se deixe levar por bens materiais. Tenha força, a fúria dos velhos racionais. Estão querendo tirar vantagem de você. Carrego minha arma, nem sei o que posso fazer. Nesse mundo todos mentem, mantenham-se em pé. Os verdadeiros em frente, os falsos dão ré. Nas ruas sempre sou um soldado do bem. Mas se quiser trocar, pode vir que tem. Sofrido na dor, correndo pelo amor. Seja o que for, morrer na razão. Mas nunca esconda a boa intenção. Vomitarei meu ódio quando crescer. Não vou me entregar, nem quando morrer. Se isso acontecer, não vá chorar. Porque se importar, se a luta é por ti, não posso parar. Eu tenho uma missão e não vou parar.